Nem tudo é como você sonha. E os bastidores, quem sabe sou eu. E se a maré acompanha a onda, tô num problema que ele não é seu. Uns falam ele tá rico, outros falam tá patrão. Diz que pega o geral que só ando nos carrão. No berço da inveja, nadei contra a maré, atravessando o pântano em meio ao jacaré. É, maré de sonhos que te joga na lama. Do que adianta a fama, é, sem ter a grana. Maré tá baixa, mas eu sigo remando, afogando minhas mágoas nesse mar de oceano. Nessa maré de sonhos faço barquinho de papel. Se a rua vira mar, meu barraco vira castelo. E o meu quintal é tipo Lagoa Azul, aquário pra sereia e adega pra Malibu. Nessa maré de sonhos faço barquinho de papel. Se a rua vira mar, meu barraco vira castelo. E o meu quintal é tipo Lagoa Azul, aquário pra sereia e adega pra Malibu. Acho que eu preciso acordar do pesadelo, pois quando eu comecei era cantor de chuveiro. Ninguém me criticava e nem dava dislike. Hoje te crucificam, CTS virou hype. Ouvidinha medíocre, sonhos não paga conta. Ouvidinho humilhante, seu senhor da fama. O povinho que fala, língua dita mando a. Mas aí, cê acha que sonhos minhas contas vão pagar? Não. Nessa maré de sonhos faço barquinho de papel. Se a rua vira mar, meu barraco vira castelo. E o meu quintal é tipo Lagoa Azul, aquário pra sereia e adega pra Malibu. Nessa maré de sonhos faço barquinho de papel. Se a rua vira mar, meu barraco vira castelo. E o meu quintal é tipo Lagoa Azul, aquário pra sereia e adega pra Malibu. Segue no que eu não sou novela.